dava um gatinho, era muito bonitinho, cheirou de medicinado. Você é muito divertido, tenta sair no pé, ensino quando não me danado. Ela lavava o danado, deixava bem perfumado e saía na janela junto com o namorado. Ele estava acostumado a cheirar o danado dela, viu? Ele beijava, beijava o danado dela. Ele cheirava, cheirava o danado dela. Passava a mão no danado dela. Ele estava o danado dela. Quando o rosa se cadou e o danado caído, tenho criado uma tela. Seu marido bastião dormia passando a mão em cima do danado dela, viu? Ele beijava, beijava o danado dela. Ele cheirava, cheirava o danado dela. Passava a mão no danado dela. Alisava o danado dela. Ele beijava, beijava o danado dela. Ele cheirava, cheirava o danado dela. Passava a mão no danado dela. Alisava o danado dela. Cacete! Ele beijava, beijava o danado dela. Ele cheirava, cheirava o danado dela. Passava a mão no danado dela. Alisava o danado dela. Ele beijava, beijava o danado dela. Ele cheirava, cheirava o danado dela. Passava a mão no danado dela. Alisava o danado dela.